5, voa bom, se desce para 4 mil pés, 1011. Quatro mil pés, 1011. Vai estar bom, que voa duna, desce para 2000, autorizado aliás. Salvador, bom dia. 91 da Gol, ponto perto. 1.0, pronto. Além decola, pistão no zero, vento 330 com 1 nó. Decola no zero. decolou ao 127, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, obrigado. 9091. No 093, bom dia, na Bonf, 4000 pés, 2011. Mil pés autorizado, ele é assim. Bom dia, com 91, decola da EL. Na 6. Bom dia, sobe 360, 91. 360, Rock do Glide, Gol 1865. Beta final, Torre 118-95. Sim, a Torre 1895? Isso. Errado. Leandro, chama Recife agora 1251, alterna 13325. 36, libere pela direita, solo em 121, decimal 1. Direita 1211, confirme. Afirmativo. Obrigado. Data João Gol 1090. Uma torre agora 118.95, Gol 1093. 118.95, 1093. Estabilizado final, baixado trabalho. 093, Quirenga 1012, autorizado pouso, pista 10. Ali, pouso 10, gol 093. No solo 45, libere pela direita, chame solo em 121, decimal 1. Torre Salvador, Stan 3171.3. Pronto. Ali decola pista 10, zero, vento 030 zero, graus 1 nó. Autorizado decolagem, pistola 0, Dan 3171. Vento calmo no momento. Dan 3171. Decolou 5-1, controle 1-208, boa viagem. 1-208, bom trabalho. E eu 53 desce para 4.000, 1.012. Controle Salvador, bom dia, este é o TAM 3171, no pedido dial. Bom dia, só 340-3171. 340, TAM 3171. Pela chegada a Bonf, voadona, 2000 pés, 612, autorizado LS. 4040, linha de cola, pista no 0, vento 0 no 0 graus, 9. Pelo 7, eu não chamo Recife 25, decimal 1. 3171. Bom trabalho a todos. 4040, controle em 20, decimal 8. 208, 4040. Oi, bom dia, azul 4040. Sobe 300, vigilância. 4040.